dinâmica do brega ao vivo. A galera veio comer aquele peixe frito, tomar aquele açaí e assistir a dupla dinâmica do brega. Diverte, rapaz. E esse sucesso aí, ó, essa homenagem linda que a dupla dinâmica do brega fez para o nosso Veropa. Olha só. Sente a pressão aqui, assim, ó. Égua. Bora embora que a semana começou. Sem frescura, pego o beco e vou trabalhar. Primeiramente, peço proteja de saúde e me guie no meu caminho. Na quarta-feira já bateu uma canseira. Chega logo a sexta-feira pra eu relaxar. E quando chega já começa a coceira. A garganta fica seca, eu quero ver o par. Pro Veropa eu vou me embriagar de amor até o sol raiar. Pro Veropa eu vou me embriagar de amor. E não tem hora pra voltar. Começa a coceira, a garganta fica seca. Eu venho aqui pro Veropa. Uhul. Como é que a gente faz, hein? Pro Veropa eu vou me embriagar. Embriagar de amor até o sol raiar. Pro Veropa eu vou me embriagar. Embriagar de amor e não tem hora.